Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana é dedicado a lançamentos de 1999, numa era em que se pensava que o hard rock e o heavy metal estavam mortos, que já não havia qualidade. Eis que vamos ter um programa que vai desmistificar um pouco essa afirmação. E vamos iniciar com uma das poucas bandas desta época novas a fazer sucesso. Estou a falar-vos dos norte-americanos Buck Cherry, que em 1999 lançaram o seu primeiro álbum, o homónimo Buck Cherry. E desse álbum vamos ficar com a música Lit Up. Para vocês, Buck Cherry, Lit Up. I love the cocaine. Mama, can you wait? E nesta primeira sequência ficamos com dois nomes que atingiram o mainstream. E após Buck Cherry ficamos com os Mr. Big, que do álbum Get Over It ficamos aqui com a música Electrified. E vamos agora para uma nova sequência onde temos três nomes mais underground. Vamos iniciar com os Damnation. E do álbum Road of Desire ficar com a música Soul Stealer. Para vocês, Damnation, Soul Stealer. One-way ride when we travel by. You are e após Damnation ficamos com os germânicos Mad Max, e do álbum Never Say Never ficamos com a música Hearts on Fire. Terminamos esta sequência com os Allied Forces e do álbum Are You Wild ficamos com a música Medicine Man. E vamos agora para uma nova sequência com dois nomes que atingiram o mainstream com carreiras em bandas, mas aqui vão-nos aparecer em carreira a solo. E vamos iniciar a sequência com Bobby Kimball, o vocalista de Toto, que aqui nos aparece com o álbum All I Ever Needed. E deste álbum vamos ficar com a música Till Tomorrow. Para vocês, Bobby Kimball, Till Tomorrow. Beside me. E após Bobby Kimball, quem nos apareceu foi o ex-vocalista de Halloween, Michael Kiska, que aqui nos aparece com o álbum Readiness to Sacrifice. E deste álbum ficamos com a música Could Cry. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E para começá-la, temos os argentinos Kefren. E do álbum Pecado Mortal, vamos ficar com a música Volvió el Amor. Para vocês, Kefren, Volvió el Amor. Comprendo que por fin llegó el amor. No! Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Kefren, ficamos com os Rain Gold. E do álbum Universe, ficamos com a música Carolina. Terminamos esta sequência com os suíços Chakra. E do álbum Moving Force, ficamos com a música And Life Begins. Vamos agora para uma nova sequência. E iniciá-la temos os Said. E do seu primeiro álbum, o álbum Said, vamos ficar com a música House of Glass. Para vocês, Said, House of Glass. Como já devem ter reparado, neste Riff Service, dedicado a lançamentos de 1999, temos muito material mais underground. E após sair, ficamos com os Casanova, e do álbum Heroes, ficamos com a música Heaven Knows. E vamos agora para uma nova sequência, e a iniciá-la temos os Badland, que em 1999, e a título póstumo, lançaram o álbum Dusk. Já que nesta época o seu vocalista Ray Gillan já tinha falecido. E do álbum Dusk vamos ficar com a música Walking Attitude. Para vocês, Badlands, Walking Attitude. Look at the sky above. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Badlands, ficamos com os espanhóis Beethoven R, que em 1999 lançaram o álbum Ya Ya. E deste álbum ficamos com a música Yo No Me Pierdo. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a sequência Virtuosismo. E vamos iniciar com Yngwie Malmsteen e do álbum Alchemy, vamos ficar com a música Blue. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Blue. E após Yngwie Malmsteen, ficamos com outro virtuoso neoclássico. Estou a falar-vos de Vinnie Moore e do álbum The Maze. Ficamos com a música Rain. Terminamos esta sequência com Neil Sean, o guitarrista, o eterno guitarrista de Journey, que aqui nos aparece com o álbum a solo Piranha Blues. E deste álbum ficamos com a música Blues for Miles. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com 3 covers. E vamos iniciar com Gotthard. Gotthard, em 1999, lançou o seu 4º álbum de originais, o álbum Open. E neste álbum estava a música Blackberry Way, um original dos The Move. Para vocês, Gotthard, Blackberry Way. Oh, Oh, e nesta sequência de covers, após Gotthard, ficamos com Jaded Art, que em 1999 também lançavam o seu quarto álbum, o álbum 4. E deste álbum ficamos com a música Stone Cold, um original dos Rainbow. E terminamos esta sequência com os Bonfire. E do álbum Fuel to the Flames ficamos com a música Sweet Home Alabama, um original dos Lynyrd Skynyrd. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciar a sequência com os Lynyrd Skynyrd, que em 1999 lançaram o álbum Edge of Forever. E deste álbum vamos ficar com a música Preacher Man. Para vocês, Lynyrd Skynyrd, Preacher Man. downwards, with nimble fat, riding a tom-tom, a double fat bat. Now my pork chop sandwich, laying on a bone. Pork chop's breezy, we're gonna get some of that pork chop. Pork chop sandwich, a pork chop. Yeah. I'm using my black beat and my Texas bop. I do my Hollywood shelf now, I just can't top it. A New York turnaround and the London storm. African good luck combination, I know that you want. Pork chop, a pork chop sandwich, a pork chop, double pork chop sandwich. E após Lynyrd Skynyrd, ficamos com outro nome grande do Southern Rock. Estou a falar-vos dos ZZ Top, que em 1999 comemoravam os 30 anos de carreira com o álbum 30. E deste álbum ficamos com a música Pork Chop Sandwich. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos terminar o Riff Service com uma sequência de baladas, e para iniciá-la temos o Talisman, e do álbum Truth vamos ficar com a música The Man I'll Never Be. Para vocês, Talisman, The Man I'll Never Be. Outside the moon is playing on starlight timpani. I feel the gloom embracing this twilight symphony. And still the brightest comet pales in the light from your eyes. My love, I stand before you, transformed in masquerade. I have become this creature, named by a twist of fate. The opera house was burning, they thought I died, I survived. Darling, sleep, be at peace with your dreams tonight. Let their bittersweet threats weave the music of light. Too late, this tale's for romance. Refrains of wasted hope. Too late, to take the starting road. Betrayed, this fate. I pray that your forgiveness might find its way to me. See through this apparition, come look behind this disguise. My Christine, you are more than my world could mean. You become my obsession, my reason, my life. Refrains of wasted hope. I'm about to replace every hurt, every tear that you cried. 'Cause when you feel this strong and you can't go on, there's nothing wrong, just try. E é com Def Leppard, Goodbye, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência, uma sequência de baladas com os Talisman e a música The Man I'll Never Be. Continuamos com Bob Catley e do álbum Legends, ficamos com a música Too Late. E terminamos com Def Leppard e do álbum Euphoria, ficamos com a música Goodbye. E é com Goodbye que me despeço do Riff Service desta semana. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! We'll be right back. to say. Maybe I just wouldn't know what to do with my strength anyway. Have we become a habit? Do we just own the facts? Now there's no looking forward. Oh,